Levanta os dois braços e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Cante o tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Cante tique bom pra ficar legal. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. É isso aí, meu povo. Se você quer provar sambaí, sambaí, pra ver no que dá, pode vir, pode vir. Tudo que faltava, vem dançar no tique bom pra ficar tudo azul. Se você quer provar sambaí, sambaí, pra ver no que dá, pode vir, pode vir. Sou o que faltava, vem dançar no tique bom pra ficar tudo azul. Vem dançar comigo! Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom. Chora, viola! Tique tique bom, tique bom, tique bom. Vem pro tique bom pra ficar legal. Tique tique bom. Agora as mãozinhas e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. É. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Tá lindo, tá maravilhoso. Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção. Você que tá no trampo do outro lado do balcão. Você que tá na praia, vê se larga a marizinha e vem dançar o tique bom, vem! Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção. Você que tá no trampo do outro lado do balcão. Você que tá na praia, vê se larga a marizinha e vem dançar. Quem quer dançar tique bom? Tique tique bom, tique bom, tique dali. Tique tique bom, tique bom, tique dali. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Vem pro tique bom pra ficar legal. Tique tique bom, dora viola, dali. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom. Agora as mãozinhas em cima, vai! Bate na palma pra saber se cê tá aí. Bate na palma pra saber se cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Brasil! Se você quer sambar, sambaí, sambaí, pra ver no que dá, pode vir, pode vir. Sou o que faltava, vem dançar no tique bom pra ficar tudo azul. Ah. Se você quer provar sambaí, sambaí, pra ver no que dá, pode vir, pode vir. Sou o que faltava, vem dançar o tique bom pra ficar tudo azul. Quem quer tique bom? Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Tique tique bom, tique bom, tique bom. Vem pro tique bom.